Príncipe Negro Retro, a verdadeira lenda viva das aparelhagens, o primeiro e único retro do Pará. Esse a gente nunca mais esquece. Se for e brilhar a lua prateando o chão, vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. A onda agora é retrô. Agora é retrô. Diga que você pretende tudo deixar. Tudo certo, minha gente? Hoje, domingo, vamos estar no Ponte das Flores pela primeira vez no nosso retrô. Alô, Bia. Um beijão. Bora, Gabiru. Fernanda, nossas abusadas, um beijo. Vou caminhando nas ruas pensando em você. Nesses momentos que a gente consegue se ver. Passando Chitara e Adriana. Vou matar a ressaca hoje no Ponte das Flores com a gente, né, meu irmão? Diz que o seu casamento vai mal. Por isso trai, já não quer mais, mas não se vai. Eu me pergunto afinal o que sou pra você. Pra nosso lugar da terra firme, no camarote curtindo o retrô. Simples amante ou nada além de um prazer. Você se entrega pra mim com hora certa pro fim. E assim? Depois me diz até amanhã e vai. Pode crescer, né? Eu queria ser bem mais. Mas que o quê? Que amante. Quero ter você o tempo todo. Eu queria ser bem mais. Que amante. Quero mais dividir esse amor com ninguém. Fico pensando no que você possa dizer. Se já contou, se ele notou. Obrigado, meu parceiro Formiga, Henrique. Obrigado, Clay. Adriane! tá com a gente também. É o famoso, é? É? Beleza. Minha equipe bebe todas, corrente e peso. Olha o original aqui. Olha, gente, próximo domingo, 27 de outubro, acontece o nosso retrô a bordo, o primeiro retrô a bordo, hein? Não quero ouvir. E o Furacão Solano estará junto com a gente. É, Rally do Samba, Clube do Flashback. Domingo que vem, Balsa Amazonas nas duas, sucesso total. Que amante, quero ter você. E aí? O tempo todo. A onda agora é retrô. Hoje eu vou sair pra procurar você. Bora, farofa. E aí, garoto? Cheguei, farofa. Nosso amigo Neném Caixa Baixa, tá junto, hein? Pra fazer amor, só gosto com você. Só você quem sabe gastar o meu prazer. Tudo perde a graça, distante de você. Te amo demais, não dá pra te esquecer. E assim? Eu dava tudo pra voltar pra você. Bora, Marcinho. Bora, minha comadre. Tá malucona já, né? Se você quiser, me chama. Eu dava tudo pra te reconquistar. Obrigado, meu parceiro Misael. E a primeira dama. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Guigui. Só valeu. Bora, bebe toda! Salve meu casal, segura aí! Sendo Rafa com a gente, o homem do melhor mingau do Vendo Peso. Compra a patroa Drema. Alô, Brena! Mini explosão! Carequinha, galera do rock. Tamo junto. Empresária Amélia. Tá junto nessa, né? Bora, Adriana! Anda de moedo com a gente também, valeu. Deus, não chore, mostre o seu melhor sorriso. pois assim vai ser preciso pra que eu possa ir em paz. Bora, Max Pirata! Príncipe Negro. A dor de ter que te deixar agora, mas falta um dia na alegria plena pra ver contigo. Obrigado, Driquinha Moreninha, pra Simone, a Eneida, a Sandra Mel, as meninas da Fuga com a gente peso, valeu. Já é chegado o dia e hora e meia já se faz. Por Deus, não chore, mostre o seu melhor sorriso. Obrigado, Robinho, obrigado, Leide, Larissa. Assim vai ser. Obrigado, Bia. Toda a equipe curtindo o Retrô. Só valeu. Todos me condenam por onde eu passo. Que são de saudades as canções que eu faço. Podem até dizer que sem você não sei viver. Mas vou brigar. Obrigado, Juliana! Obrigado, Mariana Ferreira, com a gente do Redrô. Obrigado, Gerson, nosso amigo Farofa, Silvinha, Rose, alô, Ingrid, Rafaela e meu amigo Anderson, velho aguardo. Valeu. Que eu estou sofrendo. Edilson. Podem até dizer que sem você não sei viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Se agora estou sozinho e se você me esqueceu, ninguém tem nada com isso. A vida é minha, quem sofre sou eu. Vou-me embora daqui, mas aonde eu chegar? Quem souber minha história, para os outros vão contar. Brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Um abraço, Clay, com a gente. Obrigado, Bigodinho. E o coreano, estou na área. Eu vou-me embora daqui, mas aonde eu chegar? Quem souber minha história, para os outros vão contar. Príncipe Negro. Brigo com o mundo, enfrento tudo enquanto eu viver. Mas vou brigar se alguém falar mal de você. Alô, DJ Edilson. Não tenha

onda agora é retrô. Minha amiga Vanessa, meus amigos lá de Marituba, curtindo o Príncipe, aqui no Palácio dos Bares. Valeu, Vanessa. Alô, Maurício. Sei que não mereceste sofrer. Volta e vem viver pra mim. Como eu vivo por ti, eu te amo tanto. Volta, vem me fazer cantar. Tipo de homem que açoita a mulher. Meu açoite só se faz presente se ela quiser. Um amor comportado é tão bom. Um amor mais ousado é demais. Afinal, entre quatro paredes de tudo se faz. E assim? O mais bruto dos homens bambeia nos laços do amor. Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. Por outro lado, a fera mulher é domada e se entrega ao prazer. Vibra e goza o que ele de bom tem pra lhe oferecer. Demais esses momentos. Case o seu para, aproveite enquanto há tempo. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, não se intimide, se abra, é seu direito. E a vida? A vida é o quê? É bela. Vamos aproveitar. Mas passa depressa, se envolva, se entregue, vai ser bom. Parceiro Max Pirata com a gente, a esposa de camarote, gostinho do Redro. É bela. Tamo junto, valeu. Mas passa depressa, se envolva. Querido amigo Nil Calandrinho, um abraço, Nil. Vai ser como outra logo a maçã. Oi. Eu sou seu. Um abraço, família Cometa, com a gente também no Palácio. Oi. Vem, me mostra esse corpo que eu tanto desejo, amor. Príncipe Negro. Vem, me faça sentir do seu beijo molhado o sabor. Diga que eu sou o seu homem e que nada existe melhor. Príncipe Negro. Diga que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só. Bora, Mônica. Faça essa noite é a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer. Bora, Gleice, saudade! Pato Alex, meu amigo Cláudio do Quintal, viajando no tema do retrô. Alma, nos seus braços eu quero morrer, morrer. Amor, amor, amor. Nosso amigo Carcará do Honório com a gente. Tá no retrô também, valeu. Amor, amor, amor, amor. Me beije, me sufoque de amor, amor, amor, amor, amor. Me abrace mais forte, amor, amor, amor, amor, amor. Me beije, me sufoque de amor, amor. A onda agora é retrô. Alô, DJ Edilson. Faça dessa noite Mais uma vez quero agradecer e parabenizar meu irmãozão Chitara, minha amiga Adriana, pelos 12 anos de casamento, 12 anos de parceria, de muito amor. E começou como se fosse hoje, do ladinho da coroa aqui no Retrô, aqui no Príncipe, né? Hoje é Retrô. 12 anos com a gente. Parabéns, obrigado meu casal, valeu. Obrigado Adriana, obrigado Chitara. Me beije, me sufoque de amor, amor, amor, amor, amor. Bora Retrô! Minha amiga Vanessa com a gente, alô Paty! Segunda-feira, seu aniversário. Ai, ai, hein? Lá fora a chuva cai. Ai, choveu hoje, hein? Me lembrou você, você que não aparece mais. Nem pra me dizer o que aconteceu e por que o amor ficou pra trás. Um abraço largado com a gente, Jupitera de Moju. Tá no Retrô. Nosso amigo DJ Henrique Gaia. Juro que fazendo uma visita no Retrô também. Abraço, Henrique. Henrique Gaia, nada, abraço. Tamo junto. Se essa chuva trouxesse você. Edilson. Doce mel. Edilson. Escuta o que eu te falo. Edilson. Vem ficar do lado. Edilson. Dos carinhos meus. Então vem, como um passarinho. Vem me dar carinho. Quero te amar. Sou do Retrô. Doce mel. Alô, Ayane! Escuta o que eu te falo. Se liga aí. Vem ficar do lado. Bora, cheiro! Dos carinhos meus. Toda sexta-feira tem a nossa sexta Retrô no Botequim. E na próxima sexta tem mais uma, hein? E aí? Vem dizer pra mim. Quero te escutar. Sua voz macia, doce como um lar. Teu sorriso lindo, para me dizer que meu coração sente o teu prazer. Então vem, como um passarinho. Carinhos meus, então vem,

som do retrô. As meninas da Fuga aqui com a gente, obrigado. Triquinha, moderninho, meu amor, valeu. Obrigado, Simone. Obrigado, Neida. Sandra Mel, um beijo. Valeu. Alô, Deise. A Deise Fugitiva, a princesa Deise com a gente, um beijo. Porque o meu mundo é todo seu. E eu amo você. Oh, oh, eu amo você. Oh, oh, passa o dia da noite e me apagar. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. Assim. E tudo ficou tão claro quando eu percebi que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, Edilson. Pra mim, Edilson. Esquecer. Olha a minha equipe, bebe todas! O tempo vai. A original! Fala, formiga! Alô, Maurício! Quem perdeu um grande amor? Príncipe Negro Retro. Retro! A verdadeira lenda viva das aparelhagens. A primeira e única aparelhagem retro do estado do Pará. Do Pará. Do Pará. Do Pará. Do Pará. Do Pará.